suas mãos e diga: eu quero, Senhor, viver a novidade de vida que o Senhor conquistou para mim. Diga: eu quero, Senhor, ver a minha casa, a minha família, vivendo uma nova vida. Eu quero, Senhor, ver os meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de escola, de trabalho, conhecendo o Teu amor. Eu quero, Senhor, ser sal desta terra, ser luz deste mundo. Eu quero, Senhor, que a Tua obra em mim demonstre a todos o Teu poder para restaurar. Eis-me aqui, Senhor, usa minha vida como um vaso novo. A Tua igreja se apresenta a Ti. Diante do Senhor a sua vida. Oh, igreja, comece a orar, comece a colocar o seu coração em sua casa. Como é que as nossas cidades serão transformadas? Como é que o nosso Brasil vai ser alcançado? Tem que começar pelo povo de Deus, que tem uma promessa, que tem uma promessa de restauração, de vitória, de santidade. Coloque diante do Senhor talvez aquelas áreas na sua vida onde você ainda se vê preso. Tantos jovens na prostituição, quantas vezes as nossas vestes não são vestes de louvor, mas são vestes de sensualidade. Quantas vezes nossas palavras são cheias de murmuração, palavras ferinas. Coloque sua vida diante do Senhor. Diga: eu quero ser livre, Jesus, nos namoros, nos casamentos. Quantas famílias o Senhor quer levantar a sua casa como um referencial na nossa nação. Ele quer restaurar o seu casamento. Oh, olha, Jesus, faz o teu povo livre, Senhor. Não queremos mais viver a nossa vida limitados em nossos próprios pensamentos, em nossas próprias vontades, mas queremos, Senhor, caminhar aqui dizendo: não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim, Senhor. E que o Brasil veja a Tua igreja espelhando a Tua glória. Escolha de sair daqui diferente, porque o poder de Deus está aqui para quebrar cadeias.